Sejam bem-vindos a essa série de mensagens cujo tema central é a Igreja Católica Romana à luz da Palavra de Deus. Meu nome é Ezequiel Gomes e eu vou dirigir um estudo a respeito de inúmeros aspectos do catolicismo romano à luz da Bíblia, identificando desde já esta fonte como a fonte suprema de autoridade e verdade. O tema do nosso estudo de hoje tem por título o seguinte: Um bicho de sete cabeças, Apocalipse 13, versos 1 e 2. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, a título de contextualização, mas vamos nos deter hoje somente nos versos 1 e 2. Isso porque o texto que nós vamos ler é um texto complexo, com muitas informações, com muitas imagens diferentes. E para efeitos didáticos, eu vou dividir a exposição desse texto, desses 10 versos, em 4 mensagens. E começo hoje com os versos 1 e 2. Então, assim diz a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Como eu disse, esse é um texto complexo, com muitas informações, com imagens interessantes e enigmáticas. E nós vamos tratar, especificamente nessa mensagem, apenas do verso 1 e do verso 2. Para que a gente possa tomar bastante tempo considerando as suas imagens e os significados dessas imagens. Retomando o texto nos versos 1 e 2, nós lemos novamente: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. De forma simples, nós podemos identificar as características deste animal, desta besta, e essas características se resumem nas seguintes: 10 chifres, sobre esses 10 chifres existem 10 diademas, e esses 10 chifres estão posicionados em 7 cabeças, e sobre essas cabeças existem nomes de blasfêmia. Essas são as características mais importantes dessa besta no verso 1. No verso 2 se diz que essa besta é semelhante a um leopardo, urso e leão, e ela recebe poder, trono e grande autoridade do dragão em si. Agora, vamos prestar atenção em algumas informações contextuais a respeito dessas imagens de Apocalipse 13, versos 1 e 2, a partir do livro do Apocalipse como um todo. Volta sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, e no verso 3 você lê o seguinte: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Esse dragão, ele não é idêntico à besta de Apocalipse 13, mas ele é muito semelhante. Analise, ele tem 10 chifres, da mesma forma como a besta de Apocalipse 13 também tinha 10 chifres. Ele também tem 7 cabeças, como a besta de Apocalipse 13 também tinha 7 cabeças. E a diferença é que o dragão tem sobre as suas cabeças 7 diademas. Lembre que a besta de Apocalipse 13 tinha 10 diademas sobre os chifres. Então nós sabemos que não é uma imagem idêntica, mas certamente é uma imagem bastante parecida. Assim também, a besta de Apocalipse 13 é parecida com a besta descrita em Apocalipse 17, o verso 3. Dá uma conferida na sua Bíblia, como que está escrito lá. A Bíblia diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta de Apocalipse 17 também não é idêntica à besta de Apocalipse 13, mas ela é uma mescla do dragão também com a besta de Apocalipse 13. Então, por exemplo, o dragão era vermelho. A besta de Apocalipse 17 também é vermelha, escarlata. Em Apocalipse 13, sobre as cabeças da besta existem nomes de blasfêmia. Na besta do Apocalipse 17, a besta em si, por completa, está repleta de nomes de blasfêmia. E a semelhança do dragão e da besta de Apocalipse 13, a besta em Apocalipse 17 tem 10 chifres e 7 cabeças. Diante disso, é interessante a gente notar que a expressão o bicho de 7 cabeças denota uma coisa complicada de ser entendida. E certamente o nosso estudo de hoje vai provar que isso é verdade. Realmente nós estamos diante de informações complicadas de serem interpretadas. Agora, é relevante também entender que o livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 6, nos diz algo sobre Cristo que também é relevante dentro dessa discussão. E o texto diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nesse texto, Cristo é descrito como um cordeiro, como que tendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que se explica serem os 7 espíritos de Deus. Agora, vai adiante no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 12, também traz uma outra informação sobre Cristo relevante na discussão e diz assim: os seus olhos, os olhos de Cristo, são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém o conhece, senão ele mesmo. Esse é o contexto das imagens de Apocalipse 13, versos 1 e 2, dentro do livro, aquelas que são mais relevantes para nós. Então são as cabeças, os chifres e os diademas. A besta de Apocalipse 13 tem a mesma quantidade de cabeças e chifres do dragão do capítulo 12 e da besta do Apocalipse 17. Agora, Cristo também é descrito como alguém que tem vários chifres, não 10, mas sim 7, número da plenitude e da perfeição. E também, como a besta do Apocalipse 13 tem diademas sobre os seus chifres, assim também Cristo é descrito como alguém que tem vários diademas sobre a sua cabeça. Então essas são as imagens contextuais a partir do livro do Apocalipse. Agora, é importante que vocês reconheçam também um contexto do livro de Daniel a partir dessas imagens. E abre a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 7, versos 1 até 7, que vão prover um contexto importante para a compreensão do texto de Apocalipse 13. Então a Bíblia diz assim, a partir do verso 1 de Daniel 7: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam: levanta, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave, e tinha também este animal quatro cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Uma breve e simples conta matemática vai nos conduzir a uma conclusão interessante. Conta comigo. Em Daniel 7, aparece um leão, ele tem uma cabeça e nenhum chifre. Adiante, aparece um urso, que tem uma cabeça e nenhum chifre. Depois, aparece um leopardo, que tem 4 cabeças e nenhum chifre. E por fim, aparece um animal feroz, inigualável, sem paralelo na natureza, que também tem uma cabeça e sobre essa cabeça 10 chifres. Se você somar a quantidade de cabeças e chifres desses 4 animais, o resultado é simples. Você terá um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente a mesma quantidade de cabeças e chifres que tem o dragão de Apocalipse 12, verso 3, que tem a besta de Apocalipse 3, versos 1 e 2, e a besta de Apocalipse 17, verso 3. Essas imagens revelam o contexto apocalíptico, retirado a partir do livro de Daniel, e é importante que, para entender essas imagens, a gente precise compreender a natureza histórica das profecias de Daniel. De forma breve, nós devemos entender que o livro de Daniel está construído sobre o fundamento da recapitulação e ampliação da profecia do capítulo 2 nos capítulos 7 e 8, cada vez mais concedendo maiores detalhes e especificidades ao seu conteúdo. Vamos relembrar um pouco das profecias de Daniel. Em Daniel 2, Deus dá um sonho para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e sobre o futuro do mundo, desde os tempos do rei da Babilônia até o estabelecimento do reino de Deus. Esse sonho contém uma estátua, e essa estátua está dividida em 5 partes. A primeira parte, a cabeça de ouro; a segunda parte, um peito de prata; a terceira, um ventre de bronze; a quarta parte, as pernas de ferro; e a quinta parte são 10 dedos que são formados de uma mistura de ferro e barro. É interessante notar, por exemplo, esse número 10, né, os 10 dedos da estátua, que vão ser também os 10 chifres no dragão e nas bestas de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Número 10 é importante aí. Agora, com base no que o próprio livro de Daniel nos diz, nós podemos e devemos entender que Nabucodonosor, que representa o reino da Babilônia, ele é identificado como a cabeça de ouro, claramente, Daniel 2, verso 37. As outras partes dessa estátua representavam a dinâmica dos reinos mundiais, desde o tempo da Babilônia até o fim dos tempos, quando Deus manifestaria a presença do seu reino, que seria um reino que jamais seria destruído, mas esmiuçaria e consumiria todos os reinos antecedentes. Daniel 2, verso 44. Então Deus deu ao rei de Babilônia um esboço geral do quadro futuro do mundo, desde os seus dias até o estabelecimento do reino eterno. Esse foi o quadro da história futura que Deus colocou diante do rei pagão, o rei da Babilônia. Mas quando Deus vai falar com Daniel, um membro do povo de Deus, o Senhor dá um quadro mais vivo, mais dinâmico, representado através dos 4 animais de Daniel 7. É importante entender também que em Daniel 8, esse quadro é ainda mais específico e trata claramente da luta entre o império dos Medo-Persas e dos gregos pelo poder mundial, conforme você pode confirmar na sua Bíblia, em Daniel 8, versos 20 e 21. Assim, claramente nós podemos entender um quadro histórico que designa as seguintes imagens. A cabeça de ouro da estátua de Daniel 2 é correspondente ao leão de Daniel 7 e simbolizam o reino da Babilônia. O peito de ferro em Daniel 2 corresponde ao urso de Daniel 7 e ao carneiro com chifres em Daniel 8 e simbolizam o reino dos Medo-Persas. O ventre de bronze em Daniel 2 corresponde ao leopardo com quatro cabeças em Daniel 7 e o bode peludo em Daniel 8 e simbolizam o Império Grego. Esses três reinos são identificados pelo nome nas profecias bíblicas. As pernas de ferro, porém, de Daniel 2, que correspondem ao quarto animal de Daniel 7 e ao chifre pequeno de Daniel 8, versos 9 a 12, simbolizam um reino que não é identificado pelo seu nome na Bíblia, mas que facilmente é reconhecido na história como sendo o império que sucedeu diretamente o Império Grego no domínio mundial, e obviamente que nós estamos falando do Império Romano. A Bíblia não coloca o nome do Império Romano claramente no texto, mas obviamente que as imagens, as características desse reino, são expostas de forma clara. Aqui jaz uma sabedoria impressionante por parte de Deus ao utilizar o profeta Daniel e depois João no Apocalipse para pregar a sua mensagem, porque certamente Roma teria se esforçado muito para destruir o livro de Daniel, aqueles que crescem no livro de Daniel, bem como o livro do Apocalipse e aqueles que crescem no livro do Apocalipse, caso esses dois livros identificassem pelo nome o Império Romano como o império maligno, satânico, ilegítimo diante do Deus do céu. De forma que as imagens apocalípticas e do livro de Daniel revelam claramente a presença do Império Romano, mas não o identificam pelo nome. É interessante saber que João, quando escreve o Apocalipse, estava vivendo sobre o Império Romano e provavelmente estava exilado na ilha de Patmos por ordem do império, de algum governador, prefeito, imperador, que pode ter percebido em João um elemento de subversão da autoridade romana nas suas províncias, em Éfeso, onde é que João morasse. Quando João estava em Patmos, ali Deus lhe mostrou a manifestação do catolicismo romano sob a imagem de uma besta, uma fera, em Apocalipse 13. E essa besta, ela reúne em si as características, como já falamos, de todos os animais de Daniel 7, formando um império político-religioso, o que é claro no livro do Apocalipse, diante de dois fatos. O primeiro fato é que em Apocalipse 13, verso 2, a besta recebe poder, trono e grande autoridade. Aqui está o exercício do poder civil, do poder militar, do poder político que o dragão oferece à besta. E que essa besta também seja um reino religioso também é claro, pelo fato de que ela recebe e promove falsa adoração, o sentimento religioso por excelência. Assim é que a partir desse contexto amplo e complicado, podemos começar a traçar a interpretação do texto em Apocalipse 13, versos 1 e 2. Para efeitos didáticos, eu vou começar com a explicação do verso 2, de algumas das suas principais características. Apocalipse 13, verso 2 diz assim: "A besta que eu vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade." Baseado no contexto que nós entendemos a partir do próprio livro do Apocalipse e do livro de Daniel, podemos perceber que a besta de Apocalipse 13, verso 2, é uma entidade histórica. E ela é herdeira de crenças e práticas presentes nos impérios da Babilônia, dos Medo-Persas e dos gregos, com maior ênfase em sentido cronologicamente inverso ao sentido da profecia de Daniel. Ou seja, a besta de Apocalipse 13, ela é herdeira de crenças, de práticas, de políticas dos impérios que lhe antecederam: a Babilônia, os Medo-Persas e os gregos. Mas a força dessa influência é mais acentuadamente sentida em sentido cronologicamente inverso, ou seja, a Grécia influenciou mais o catolicismo do que os Medo-Persas e do que os babilônicos, conquanto o catolicismo tenha sido influenciado pelos três poderes mundiais. Isso é interessante da gente perceber quando a gente analisa o fato de que o catolicismo romano tem grande influência da cultura grega. A filosofia, a arte e, acima de tudo, a teologia católico-romana é grandemente influenciada por Platão, por Aristóteles, pelos pais da igreja, pelos gregos, de forma que nós podemos nos impressionar com a identificação do catolicismo romano com a besta de Apocalipse 13. Além de ter sido influenciada grandemente pelos gregos, a Igreja Católica Romana foi influenciada de forma mais mediana pelas políticas dos Medos e Persas. Por exemplo, entre os Medo-Persas, a palavra de um governante era decretada em forma de lei, como nós vemos, por exemplo, em Daniel 6, no episódio da Cova dos Leões. O rei dá uma ordem que ninguém poderia orar a nenhum outro deus a não ser a ele. Daniel ora e vai ser jogado na cova dos leões, é pena de morte para quem desobedece a palavra do rei. O catolicismo romano herdou esse tipo de postura que nós podemos ver na sua teologia, onde se diz que o Papa diz é lei, é decreto, é equivalente à palavra de Deus, uma palavra infalível, que deve ser seguida e obedecida, mesmo à custa da própria vida, da morte. Então, essa ideia católica é uma herança que nós percebemos do Império dos Medos e Persas, que também agiam de forma semelhante. O catolicismo manifesta também, em um grau um pouco menor, mas em um grau real, a influência dos babilônicos, através, por exemplo, da idolatria. Os babilônicos eram grandemente idólatras, adoradores de imagens e etc. E também através de noções místicas, mágicas e ritualísticas que o catolicismo herdou, por exemplo, na sua crença a respeito da Eucaristia. Toda aquela pompa através do qual o bispo pretende transformar a hóstia no corpo, alma, sangue e vida de Jesus Cristo, como se fosse um legítimo mago. Isso é uma herança claramente babilônica, dentro do aspecto mais importante da teologia católica, que é a Eucaristia, que vamos avaliar em outro momento da nossa série de mensagens sobre a Igreja Católica Romana à luz da Bíblia. Agora vamos voltar um pouquinho e analisar o verso 1 de Apocalipse 13, e vamos recordar que ele diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A identificação do catolicismo em Apocalipse 13, verso 1, com o dragão de Apocalipse 12, verso 3, pode prover algumas conclusões valiosas para entendermos a identidade profética da Igreja Católica à luz da palavra de Deus. Então, estudando o capítulo 12 de Apocalipse, percebemos que o dragão, em pessoa, agiu na tentativa de matar o filho da mulher de Apocalipse 12, 1, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 12, verso 5, porém, se diz que Cristo foi exaltado até o céu, até o trono de Deus como vencedor, e a mulher fugiu para o deserto. Apocalipse 12 nos diz que Satanás passou a perseguir essa mulher e a sua descendência, e é nesse contexto que João vê a primeira besta de Apocalipse 13, a Igreja Católica Romana. De forma que a conclusão é que o catolicismo romano representa na Bíblia uma arma de guerra nas mãos de Satanás, através da qual ele tenta enganar os filhos de Deus e ele vai perseguir os verdadeiros filhos de Deus, que no livro do Apocalipse são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você vê isso em Apocalipse 12, 17, confirmado em Apocalipse 14, verso 12. A conclusão é que o catolicismo, segundo Apocalipse 13, é uma arma de guerra nas mãos do diabo. É um instrumento satânico. O catolicismo, segundo Apocalipse 13, exerce domínio sobre os reinos do mundo. Poder, trono, autoridade. E é interessante a gente analisar que, possivelmente, essas mesmas coisas, poder, trono e grande autoridade, foram exatamente as tentações que Jesus Cristo recusou quando foi confrontado com o diabo, conforme podemos ler, por exemplo, em Mateus 4. Dá uma olhadinha lá dos versos 8 a 10 do Evangelho de Mateus, onde se diz o seguinte: levou o diabo a Cristo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se você, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Cristo venceu a tentação. Ele não se ajoelhou ao príncipe deste mundo para ter glória e poder mundanos. Mas os líderes do catolicismo romano certamente não tiveram a mesma firmeza de caráter e de propósitos que o Salvador da humanidade. O catolicismo recebeu do dragão grande poder econômico, poder militar, político, social e religioso, através do qual a Igreja Católica Romana negociou as verdades de Deus e tornou o povo cada vez mais ignorante em relação ao evangelho que lhe poderia salvar. Por exemplo, por séculos as missas foram conduzidas em latim, uma língua que o povo não entendia. E qualquer benefício da leitura, por exemplo, de um texto bíblico, estava longe da multidão dos crédulos, que eram apenas joguetes nas mãos dos padres e bispos inescrupulosos. Além disso, por séculos, a simples tradução da Bíblia, ou a simples leitura da Bíblia, foi proibida e anatematizada pela Igreja, a primeira besta de Apocalipse 13. Portanto, podemos concluir que o catolicismo romano, representado em Apocalipse 13, versos 1 e verso 2, é a cara do seu pai, o dragão de Apocalipse 12, verso 3, e faz a obra do seu pai. Engana as pessoas e persegue aqueles que dele discordam. A besta de Apocalipse 13 também é muito parecida, conforme já vimos, com a besta de Apocalipse 17:3, o que provê um elo de ligação entre as duas profecias, de forma que uma seja importante para a interpretação da outra. Essa é a dinâmica do livro do Apocalipse, que nesse caso segue a mesma linha do livro de Daniel, apresentando quadros cada vez mais amplos e específicos sobre os mesmos personagens. A besta de Apocalipse 13 tinha nomes de blasfêmia sobre as suas cabeças, e a besta de Apocalipse 17:3 estava repleta de nomes de blasfêmias. Portanto, a característica da blasfêmia é uma característica importante da besta de Apocalipse 13, que será a mesma besta de Apocalipse 17, verso 3. As imagens não são exatamente idênticas, mas elas são muito próximas. E isso revela a comunhão que elas têm entre si. A ideia também de um animal com chifres e diademas em Apocalipse 13 identifica o catolicismo romano como o quarto animal de Daniel 7 e indica a natureza política do catolicismo como uma contrafação da identidade de Cristo. Lembre que em Apocalipse 5:6, Cristo, ele possui sete chifres, ou seja, ele possui poder, porque o chifre é símbolo de poder, de autoridade, de governo, em sentido absoluto, completo e perfeito, o que está simbolizado no número 7. Da mesma forma como ele possui os sete Espíritos de Deus, que não significam que o Espírito Santo esteja dividido em sete entidades, mas significa que Cristo possui a presença perfeita e plena do Espírito Santo, conforme você pode confirmar em João 3, verso 34. E também é interessante lembrar que os diademas estão sobre a cabeça de Cristo em Apocalipse 19, 12. De forma que esse animal, a besta de Apocalipse 13, que tem chifres e diademas, ela representa uma contrafação da identidade de Cristo como supremo governante e rei da humanidade. As conclusões aqui expostas representam uma escola de interpretação bíblica que assume que as imagens apocalípticas devem ser entendidas à luz dos seus próprios antecedentes bíblicos. É por isso que nós interpretamos Apocalipse à luz do livro de Daniel, o que faz sentido e lança luz sobre inúmeros aspectos do texto de Apocalipse 13. E nós fazemos isso quando? Quando não há alguma interpretação desse símbolo presente no próprio livro, por exemplo. Em Apocalipse 17, no verso 15, o anjo que acompanha João dá uma interpretação a respeito de um símbolo de forma que ele seja claramente compreendido. E nós lemos assim: "Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas." Se você volta para Apocalipse 17:1, você percebe a palavra de Deus dizendo assim: "Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas." O anjo não quer que você mal interprete essa noção de que a prostituta está sentada sobre as águas. E ele provê a explicação de que essas águas significam povos, multidões, nações e línguas. Isso também faz uma ligação com o Apocalipse 13, quando a primeira besta ela emerge da onde? Da água, do mar. O que pode simbolizar mais uma vez a unidade e identificação entre a besta de Apocalipse 13 com a besta de Apocalipse 17. Agora, as imagens, por exemplo, de um bicho com sete cabeças, chifres e diademas, não estão explicadas em nenhum lugar do texto do livro do Apocalipse. De forma que, quando isso acontece, nós devemos procurar a presença desses mesmos símbolos em outras partes da Bíblia. E nós os encontramos no livro de Daniel. Cabeças, chifres, leopardo, urso, leão, todos esses símbolos estão presentes no contexto de Daniel 7. De forma que tal postura abre uma rica chave de significados precisos e coerentes e desmascara o catolicismo como uma entidade política religiosa que se tornou instrumento de Satanás para enganar os seres humanos e para perseguir aqueles que discordam do diabo por ousarem a seguir os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos fazer um resumo breve das conclusões do nosso estudo de hoje, dizendo o seguinte: primeiro, a primeira besta de Apocalipse 13, dos versos 1 a 10, está intimamente relacionada com o dragão de Apocalipse 12, 3 e com a besta de Apocalipse 17, 3, por causa das suas características. Isso revela quadros cada vez mais amplos e específicos sobre os símbolos usados na identificação dessa besta. Segundo, a besta de Apocalipse 13 deve ser interpretada à luz do livro de Daniel, como sendo uma entidade histórica, política e eclesiástica, que se torna um instrumento de Satanás para enganar o povo de Deus ou para perseguir os que ousarem ser fiéis. E por fim, terceiro, a Igreja Católica Romana preenche de forma perfeita e adequada essas características, dentre outras coisas, por causa da manifestação do grande poder e autoridade que ela exerce nas esferas políticas, sociais, militares e religiosas nos reinos deste mundo, do qual Satanás é o príncipe. Portanto, podemos perceber, a partir da Bíblia, um quadro extremamente perturbador e complexo a respeito da identidade do catolicismo romano. É claro que essas conclusões ainda precisam ser expostas de forma mais claras, mais amplas e mais explícitas. E isso nós vamos fazer nos próximos estudos da nossa série sobre o catolicismo romano à luz da palavra de Deus. Eu espero que esse estudo tenha sido rico e útil para todos vocês. e que vocês tenham a capacidade de perceber a seriedade das interpretações que estamos trazendo a vocês. Vamos terminar esta mensagem orando a Deus. Pai do céu, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela desvenda diante dos nossos olhos um quadro perturbador, mas é um quadro que nós podemos perceber na realidade, como se referindo à verdade. Por vezes a Igreja Católica mentiu e matou, fez o mal, e nós sabemos que isso é verdade. Por isso, nós te pedimos que o Senhor nos livre da comunhão com esse Espírito e que assim o Senhor nos conduza à tua graça, à tua paz e ao teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém.